Você está ouvindo o AzilaCast. Venha comigo se quiser viver. Estamos aqui. É isso aí, rapaz. Essa vez o Azila tá no modo hard. Tá no modo hard. Tá no modo mais difícil de todos, né, o Azila hoje. Hoje não vai ser fácil, não. E não vai ter continue, né, hoje. Zero continue. Vamos ver se passa da primeira fase. É, vamos ver se o Samuel aí passa zero da primeira fase. Zero continue e morre com um hit kill. É. Só uma... Morre com um hit kill também. Só uma ficar... porradinha morre, viu? Espero que não fique só de cueca, né? Pois é. A galera já tá aqui no chat aqui, ó, no chatzão aqui, dizendo, vou logo dizendo que vencer o Shao Kahn é difícil. E ainda mais no Mortal Kombat 2 ainda é mais difícil ainda, viu? É doido. No normal já era difícil, mano, de matar o Shao Kahn. É. Só que eu não sei se vocês se lembram, ali no arcade do Mortal Kombat, eles faziam uma malacazinha, macho lá, mano. Porque eles faziam assim, ó, o cara na primeira luta sempre era mais fácil do que as outras lutas, mano. Então o cara começava, né, metendo a porrada ali no primeiro cara, né, que o cara enfrentava. Aí tu ganhava confiança, né? Vixe, mano, me garanta aqui, ó. É. Aí quando passava pro segundo, o cara errava um pauzão violento. O Street Fighter também é do mesmo jeito. É do mesmo jeito também, né? O 2. O cara luta só uma, só pra ganhar confiança nas outras. O cara leva chibatada ali. Erra um pauzão violento. É realmente pra dar confiança, mano. O cara pensar assim, não, mas eu perdi aqui, deve ter sido algum azar que eu tive. Deixa eu ir de novo aqui, pega outra ficha. Pegar mais uma ficha aqui. Hoje a gente vai falar sobre, né, jogos difíceis, né, mano? A gente vai falar aqui, o Samuel aqui vai ter que falar de um jogo que ele não gosta, né? Que a gente vai enaltecer esse jogo aqui, né? Porque a gente é fã, eu e o Bruno somos fãs aqui do Dark Souls, né, e do Bloodborne. O Samuel, ele ficou chorando, mano, quando foi gravar ali quando foi jogar o Bloodborne, mano. Ficou, não, mano, não sei o que, é muito difícil, não sei o que e tal, já bem isso. E o Sekiro, João? A putaria do Sekiro, mano, foi a seguinte, eu chorei, mano. É doido. O Samuel falou assim, mano, não, macho, problema do Bloodborne é porque é muito lento ali os ataques. É lento demais, aí não dá não, não sei o que, é muito lento, personagem lento. Jogabilidade é ruim. Eu inventei o cast Sekiro... da jogabilidade ruim, né, pra me escapar. É, não, falava jogabilidade que o cara era ele asmático. Era asmático, não sei o que. Aí chegou o Sekiro, né, a jogabilidade de Sekiro é altamente insana, mano. O boneco é rápido, ele não tem estamina. E o Samuel não passou do mesmo jeito. Aí não tinha desculpa, eu não passei porque eu sou ruim mesmo. Eu não tenho mais desculpa, não. Eu me lembro, Joel, mano. Tô enfrentando um chefe aqui difícil, mano. Tu é doido, mas chefão aqui é difícil demais. É o Joel, quem é, mano? É o ogro, mano. É o doido, sabe? Primeiro, chefe, é o ogro. Mano, chefe é. Primeiro. O ogro, é o macho. Esse bicho aí nem chefe é, mano. É um subchefe, mano. Um mini chefe aí, mano. Imagina quando chegasse no macacão aí, o Samuel ia passar mal, macacuzão. E antes do ogro, mate, ainda tinha um general lá, assim, até mais forte também. Não sei se tu passou ou fugiu, Samuel, de lá. Fez o que, tu? Fugiu, certeza. Passei, não, esse general eu passei. Passou? Não, passei. Acho. Primeiro, né, a gente vai pedir pra você se inscrever aí no canal, né? Tem um botão aí bem vermelhozão, bem grandão aí. Inscrever-se, né? Dá uma clicada aí pra ver o que acontece. Clica aí pra ver o que acontece. Ativa o sininho ali pra receber as notificações, né? Garanto que o botão muda, né? De vermelho pra cinza, né? Exatamente. Dá uma testada aí pra ver. Testa aí, inclusive, testa aí, testa aí. Inclusive tem um botãozinho, ó, com o joinha pra cima. Também. Testa o sininho também, né? Tem um botãozinho aí com um joinha pra cima ali, ó. Esse botãozinho aí você clica também pra deixar ele azul. Porque é isso aí, macho. Vai dizendo pro YouTube ali, ó. Ih, macho, os caras gostaram do vídeo aí, macho. Só o filé, macho. Aí isso aí ajuda a gente, né, macho? Então dá uma clicada aí no likezão aí. Dá o likezão aí que, né? Vai ser massa ali. O YouTube vai reconhecer que a gente é massa ali. E vocês, mano, querem deixar algum recado antes da gente começar aqui a falar sobre os games ultra hards? Hardão. O Bruno ali tá fazendo vídeos, né, mano, no YouTube agora, mano. Aí, meu bicho virou YouTuber, né? Tá massa, bicho, editorzão foda. Quem tá editando é tu, Bruno, ou é a Carol? Não, sou eu. Tô 100% editando agora. Oi. Ô, oh, bicho, mano. No mercado da indústria da edição, mano. O Bruno aí é do. Quiser dar uma passada lá. Ah, falei, venda seu peixezão aí. Não, vou botar até a foto da camisa aqui, abaixar a camisa, pronto. Pra o pessoal ler. Setor 2814 aí. Pro Joel não errar mais. Só dar uma passada no YouTube. Joel sempre erra o número do setor do toda a vida. Oh, putaria, viu? E o Samuel aí do cabine, né, Samuel? Aí, quem quiser dar uma escutada lá sobre filmes, né? Já saiu a edição do Cobra Kaizão ali? Ainda não, essa daí vai ser mais pra frente. Primeiro vai sair do Dragão Branco, que eu vou cobrar o Joel no ar, que o Dragão Branco sai dia primeiro, que edita o Joel, ele. Dragão Brancozão. E eu acho que o Joel esqueceu, acho que ele editou ainda. Esqueci ainda não, apenas deixei para depois. Estou postergando. Exatamente, né, meu? Então vamos lá, olha só, mas pra começar, né, a falar sobre os jogos difíceis aí, né, e tudo, primeiro é massa a gente falar um pouquinho sobre o histórico, né, mano, de como é que os jogos difíceis surgiram, né, e tudo mais. E surgiu, mano, lá no começo, né, dos fliperamas e tudo mais, né, aquela velha história, né, que a galera já conhece, né, que os jogos, principais jogos, eles saíam primeiro pro arcade, né. Saiam primeiro pro... Aliás, o arcade é a plataforma mais top de todas, né? Então, o jogo no arcade, ele sempre é superior, né? O pessoal fica dizendo, tartaruga é diferente no arcade. Realmente é mesmo. É mais bem feito e tudo, né? E aí, o que é que os caras faziam, né? Eles pegavam ali pra papar as fichas dos caras, né? Comer ali a ficha dos caras. Os caras faziam um jogo altamente difícil, né? Ali pros caras ficarem gastando ficha direto, né? Então não tinha moleza não. Mas é isso que eu acho massa, mano. Os caras faziam um jogo que era difícil e não desestimulava o jogador, né? O cara realmente queria, não, deixa eu ir de novo aqui, não sei o que, dava uma viciada. Porque tem, geralmente hoje em dia, o jogo é difícil, eu nem vou jogar, né? Naquela época não era assim, não. Porque hoje o cara tem opção demais, né, e tal... Antigamente o cara não tinha opção nenhuma, né, mas tinha que jogar aquele fliperama que tava na, né, no shopping ou na esquina do bar, né, mano? Só quero dizer que eu passei da fase da floresta do Cuphead ao vivo, hein? Passei agora mesmo. Ao vivo é o que tu tá dizendo, né? Que a gente não tá vendo, né? Ao vivo aqui, mano. Eu vou estar aqui, mano. Passei aqui, ó. Resultados, ó. Novo recorde, ó. Aí, ximaria. E aí, mano, esperamos que a platina. Esperamos a platina aí do Samuel. Dá pra ver nada, tu sumiu, Samuel, aí. Por causa do Desculpa efeito aí, do Skype. Por causa do efeito da do pano de fundo. Olha aí, mano, tô dizendo, a gente pode estar mentindo, a gente não tá sabendo aí. Pano de fundo aí, mano, me desmentindo aí, mano, é foda. E aí, macho, tinha aqueles jogos que o Samuel até mencionou, né, mano, que o cara levava um tiro, né, tipo Contra, o Metal Slug. Que o cara leva o joguinho de nave, né, e tudo mais. Se o cara leva só um tiro, morreu, pronto. Perdeu a ficha, né? Sim. Esses jogos aí dava raiva, mano, porque... E esses jogos, ele se perpetuavam pros consoles, né, João? Não era só os arcades, né? Por exemplo, tem um jogo que eu jogava muito, mas que era o Area 88, né? O nome japonês e americano era o S-Squadron. Meu irmão, esse jogo era difícil pra caralho, doido. E um tiro você papocava sua nave praticamente. Ela começava a pegar fogo, aí você tinha que pegar um life. Se você não pegasse o life, era pra pouco, né? Só de um tiro, mancho. Tu é doido, mancho. Isso aí era frustrante demais, mano, pro cara jogar desse jeito aí. E isso que tu tá falando, Joel, eu acho que é legal a gente até criar uma divisão, né? Porque, como tu falou, tem uns jogos difíceis pelos fatos deles serem dos arcades, os arcades querem papar a ficha da gente, e por isso que o cara morre fácil. E tem também aquele jogo difícil porque ele foi programado de maneira ruim, que tem vários exemplos de jogos assim, né? Que ele foi programado de uma maneira tão bizarra que qualquer besteira o cara morre também. Às vezes os pulos, o cara vai dar um pulo, o gameplay não é muito bom, o cara vai dar um pulo e o pulo do cara não é muito bom. O tempo de resposta também às vezes demora. Enfim, são vários fatores desses jogos ruins que acaba ficando difícil porque o jogo foi mal programado, que também tem isso, né? E tem o jogo que é ruim, que é difícil, porque realmente é difícil mesmo, é pra deixar o cara com raiva mesmo. Que é a categoria Dark Souls, né? Que a negada faz difícil mesmo pra deixar o cara puto. Olha aí, mas é ruim, não é difícil, mas não, mano. Mas não, o pior, mas tem até uma categoria nova também, que assim, você pode pegar um jogo, olhar ele no YouTube, como é que faz, mas não quer dizer que você vai passar, não. Você tem que ser sua habilidade ainda, né? Na mão, pra provar mesmo que você sabe jogar mesmo. Isso é mais difícil. Ah, pois é, só que depois do... Isso aí, o Samuel falou aí, que isso aí dos arcades, né? Ele meio que evoluiu ali pro Nintendinho, né? Porque os jogos continuavam difíceis. Só que ainda assim tinha um negócio do continue, né? Nos videogames a gente não tinha fichas, né? Os caras inventaram continue, né? Você tem até, sei lá, 3 continues ali pra finalizar o jogo. Se você não finalizar o jogo em 3 continue, menino, aí morreu. Aí tem que começar tudo de novo. Sim, é isso, né? Pois é. E tinha os passwords também, né? Os passwords já era mais fácil que você era a sua garantia, né? Só anotar lá e... Pois é, mas tinha jogo que não tinha, não. O Mega Man tinha, né? Tinha, não. A galera achava difícil ali o Mega Man, né? Mega Man pequenininho, né? Sem ser o Mega Man X, né? Aliás, mano, tem gente até que acha o Mega Man X difícil, mano. Eu não acho, não, mano. Mega Man X difícil, não. É. Em comparação ao Mega Man mesmo, o Mega Man é bem mais difícil, né, João? O Mega Man normal, o pequenininho ali, o sem armadura, eu acho difícil ali. Aliás, eu acho mais ou menos o jogo. Não acho nem tão difícil assim, não. Agora, quando eu joguei o Mega Man 11, que saiu recentemente, né? Eles reformularam o jogo, né, e tudo. Com gráficos melhores, né, e tal. Finalmente, né, a Capcom fez o jogo do Mega Man ali com... deixaram de lado aquele negócio de fazer o jogo preguiçoso, né, com gráfico ali de Nintendinho ali no 2010, o cara... Os gráficos são de Nintendinho. Fizeram o Mega Man 11 10, com gráfico cara... melhor ali. Foi o Mega Man 10, 9, 10 que a galera reclamou. Foi o 9 e 10, foi? Pois é. O 9 e 10. A galera reclamou, mas vocês estão achando que a gente é otário, meu irmão? E pleno 2000 e tanto, vocês fazendo jogo com 8 bits, querendo ganhar a grana da gente. Aí foi que a Nintendo se tocou, a Nintendo não, né? A Capcom se tocou, né? E fez o Mega Man 11 com os gráficos atualizados, né? E é bonitaço, né? O jogo é bonito pra caramba. É bonito. Também é muito bom. Só que o Mega Man... Mega Man tem 11 jogos, mas e 8 são de gráfico de Nintendinho, mano. Como é que pode? Fora. Achei o Mega Man 11. A galera disse que era difícil, né, e tal. No começo eu achei difícil mesmo. Só que ali, macho, o Mega Man 11, ele tem um segredinho aqui. Que eu não vou contar, que é pra galera não finalizar o jogo fácil. Porra, né? Então, comprei o Mega Man 11, baitô, diz aí. Final do programa ali, a gente conta o segredo do Mega Man 11. Muito bem, segure a audiência. Pois é, e aí, mas no Nintendinho e no Super Nintendo, ele meio que, né, os jogos eram difíceis, eu acho que muito mais por causa que eles queriam alongar tempo de vida do jogo, né, tipo... Um jogo era difícil porque se ele for fácil demais, o cara finaliza logo, né? E deixa de lado ali o cartucho, né? Então eles faziam jogos difíceis ali no Super Nintendo e no Nintendinho, justamente pra estender a vida do jogo, né, mano, e tal. O cara não finalizar muito rápido. Então tinha isso daí também. Exatamente. Só que no PlayStation 1 surgiu esse negócio do memory card, né? Que era pro cara salvar o jogo, né? Já tinha no Super Nintendo e no Nintendinho. Mas não era todos os jogos que tu salvava, né? Era só alguns que vinham com a bateriazinha pra tu salvar, né? No PlayStation 1 já teve isso daí, né? Cara, tu salva todos os jogos, tu tinha a opção lá de salvar, né? Então, o cara fazer um jogo difícil já não fazia mais muito sentido, né? Porque o cara podia estender ali o jogo por causa que o CD, ele cabia mais dados, né? Dentro deles. Então, os jogos, eles ficaram maiores, né? Ali no PlayStation 1, né? Os jogos de RPG, eles ficaram bem maiores, né? E até um deles tem vários CDs, né? Um, dois, três CDs, né? E tal. E os jogos ficaram maiores. Aproveitar a PlayStation 1 e tem um superchat aí, falando de Play 1 aí, ó. Superchatzão aqui do Almeida. No PS1 tinha um jogo horrível chamado Vi. Eu cheguei a quebrar o controle de tanto que era. VIP? Que jogo é esse? Era pro cara. Era uma boate, né? Era uma boate. Vendendo pra dar raiva pro cabra, né? O jogo é uma boate, né? E o objetivo era tu entrar na boate, né? O jogo VIP. O nome do jogo é VIP, né? Como é que era esse jogo aí, bicho? Devia ser um The Sims pirata, né? Versão boate, sei lá. Pois é. Nunca vi isso, não. Tipo um GTA de entrar em boate, né? Mas assim, mano. No PlayStation 1 e no PlayStation 2, eu acho que eles... Os jogos difíceis, ele foi meio que morrendo, né, macho, ali, e tal. Não tinha tanto jogo difícil, assim, no Play 1 e no Play 2, né, e tal. Aí, acho que foi a partir da sétima geração, foi a partir da sétima geração, que foi o PS3, né, João, que começou a aparecer os FPS, tanto em terceira pessoa como em primeira, que o cara parava, se escondia e o life se recuperava sozinho. Tu lembra disso aí? É, acho que foi na era PS3 não. Que apareceu isso. Porque antes não tinha isso aí, não, mano. Do cara, isso aí. O cara tinha que ir atrás de life na fase. Não tinha esse negócio do cara parar e o life se recuperar sozinho, não, mano. E ele tinha esse negócio do cara. Tipo Gears of War. O Gears of War era desse jeito. Tu morria quando tu levava o tiro e a tela começava a ficar vermelha, né? Vermelha. E quando aparecia o símbolo da caveira no meio, é quando tu morria, né? E eles tentaram tirar esse negócio do life, né, e tal, e aí... E hoje em dia voltou o esquema do life, né? Os caras ali voltaram a colocar o life nos jogos, né? Tanto que os jogos de FPS, tipo, acho que o Battlefield, ele tem life, né? Acho que o Call of Duty, ele voltou a ter life também, né, e tal. Mas... Esse negócio também de... Resistência 3 também tem life, eu dou o maior valor. Resistência 3 é difícil pra caralho, mas Resistência 3. E não era só FPS, PS3. Não, né? Que tinha negócio de recuperar, porque até o próprio Uncharted, né? Que era 3D assim, também tinha esse negócio de recuperar sozinho, né? Os caras até estenderam pra ele. Tem desde o 1, Uncharted tem desde o 1. Tem esse negócio aí de recuperar o life sozinho. Se você ficar parado no canto esperando, aí o life recupera sozinho. Uncharted 4, ele não tem life, não, mano. Não faz tempo que eu joguei, eu não. Tem não. Tem life, não. Recupera sozinho também. Olha, o Caio Almeida deu aqui, outro. Falou aqui, ó. Nesse VIP, você passava as fases, liberava uma foto de uma mulher semi-nu. Rapaz, se for o que eu tô pensando, viu, Joel? Se for o que eu tô pensando, isso aí tinha nos arcades, mano. Que você ficava, tipo, com a canetinha, mano, passando assim. E se desviando das cores que tinha no jogo. E você ia, tipo, despindo a mulher, mas só que você ia despindo, rasgando a imagem, entendeu? Com essa canetinha que você tinha, mano. Ele tinha também outro nome, mano. Tem esse nome VIP aí, mas tinha outro nome também, macho. Eu esqueci o nome. Você passa a canetinha, aí a mulher vai tirando a roupa da mulher, macho. É putaria esse jogo aí, mano. Se for o que eu tô pensando, é o mesmo estilo. Aí é putaria, viu? Será que tem no... Será que tem no Neo Geo, mancha ali? joguei. Não, eu tô, né, o gelzão, eu tô até vendo aqui a capa do CD, mas é com a Pamela Anderson, a capa aqui. A mulher tá meio agachada. Fala, me deu. Pamela Anderson, lembra um pouquinho. Do jogo, ele lembra um pouquinho aquele 007 3D que tinha, um pouco um Cypher Filter mais ou menos assim, pelas fotos, né? Não tô vendo o vídeo não, mas parece ser esse aí. Os caras estão dizendo aqui que meu áudio tá falhando agora? Tá falhando ou não? Tá não, tá falhando não. Tá, ah, pra então, mim tá normal. Então eles estão doidos aí. Os caras dizendo aqui que o Gaveta voltou. O Gaveta voltou. Bruno aí, Gaveta. Bruno é o Gaveta. Sozinho do Gaveta aí. Bruno é o Gaveta. Não tiveram dinheiro pro original, trouxeram o pirata aqui. Pois é, Bruno. Mas assim, mano, no PlayStation 3, mano, eu acho que foi a morte ali dessa categoria de jogos difíceis, mano. Porque o macho ficou ridículo demais, macho. O cara levava tira e se encostava na parede, aí pronto, recuperava o life. O Uncharted 3, macho, Uncharted 3 no fácil, macho, é ridículo demais, macho. Os caras ficam assim, mano. Não, tu tá na frente do cara, né? Aí o cara tá te procurando aqui, ó. Cadê ele? Ô, meu irmão, mano, não é possível, macho. Uncharted 3, mano, no fácil, mano, é muito fácil, macho. E os jogos foram ficando cada vez mais fáceis, mano. Até o ponto de que teve um jogo que eu não lembro qual era, mano. A galera vai botar aí nos comentários pra ver, pra lembrar de que jogo era, eu não lembro qual era. Mas tinha um jogo que se tu morresse demais, mas o jogo ele falava assim, mano, aparecia uma pergunta, você quer que eu passe essa fase pra você? Pra você ir pra próxima fase? Aí tu clicava, sim ou não? O próprio Mario, macho, eu joguei, acho que foi o Mario 3D Land, eu acho, sei lá, que ele tinha esse negócio no 3DS, né? Você morreu só umas três vezes e rapidinho pra passar por você, poxa. É verdade, é sacanagem. Tem isso mesmo. Mas uma dúvida que eu tenho, que tem um amigo nosso, eu vou falar o nome dele, só vou dizer que começa com Jim e termina com Yo, né? Jim termina com Yo. Sim, ele disse assim, macho, eu gosto de jogar os meus jogos assim. Eu, quando vou começar a jogar, eu primeiro boto no fácil, depois jogo no normal e depois no difícil. Eu jogo três vezes e jogo. Eu, Dimas, ou Dior, eu acho que não é verdade não, mas tu... Toda vez que eu vejo tu joga no fácil. Não, mas é porque eu começo no fácil, depois eu vou pros outros níveis. Mas aí o cara jogar três vezes o mesmo jogo, mano, não cola não, mas geralmente, quando eu vou começar um jogo, se eu sei que aquele jogo ele já é fácil no normal, eu boto ele no difícil. Por exemplo, o God of War. O God of War, eu gosto de jogar ele, eu começo no difícil, porque o normal do God of War já é muito fácil, né? Porque você recebe muito life dos inimigos e tal. Aí, por exemplo, eu gosto de jogar no modo espartano, né? Porque quando você começa a jogar o normal, tem outro nomezinho, eu esqueci o nome do normal. Aí eu boto no espartano. Pois é. Aí eu boto no espartano justamente porque o espartano não tem esse negócio de ficar vindo lifezinho. Você pega os life quando você passa pelos baús e tal. Então, já é um desafio diferenciado, né? O próprio Batman, né? O Batman... God of War tá falando Arca, aí, né? É do Play 2, tá falando? God of War ou o último agora, tá falando? Não, todos os God of War. Eu sempre boto um nível acima do normal. Eu sempre boto um acima do normal devido a dificuldade dele, que não é muito boa no normal. O normal é muito fácil, mano. É muito life que o cara recebe, mano. É que o problema é que nesse último God of War 4 aí, ele foi o único que não precisou se terminar no mais difícil pra platinar, né? Por isso que o pessoal jogava muito, até no fácil, assim, não precisa jogar no difícil ou não jogar também, não no difícil, sei lá. Eu acho que é o The Witcher 3, que o cara tem que jogar na dificuldade mais alta ali, que é aquela marcha da morte, pro cara platinar, mas essa é difícil demais, mas tu é doido, mas... Eu tava jogando nela e eu senti uma diferença boa mesmo, viu? Realmente o jogo tem um desafio bem maior. Porque eu tava jogando The Witcher 3 no difícil e ia jogar no normal, mas eu vi que o normal dele tava muito fácil. O normal, macho, qualquer besteirinha o cara senta no chão, medita e recupera o life. Eu, que diabo é isso aí, macho? O cara recupera o life só meditando, doido. Não, aí no difícil não tem isso. Difícil você só recupera o life se você fazer a poção pra recuperar o life. Ele não recupera o life meditando, não. É por isso que eu botei no difícil, mano. Porque senão o jogo fica muito fácil, mano. E é isso que eu tô vendo, mano. Tem muito jogo que tá com padrão, Joel, de já vindo fácil, doido. O normal dele já é fácil. Os Batman que eu tava falando, né, da série Arca, né, Bruno? Mas o normal do Batman, mano, é muito fácil, doido. Eu sempre começo os Batman no difícil, porque não tem desafio não, doido, o normal do Batman, mano. O William Santos tá dizendo aqui, mano, que na era PS3 tinha checkpoint pra todo lado, mano. Isso aí, mano, foi um negócio também que facilitou demais os jogos, mano. Porque o cara morre, mano, e volta um segundo depois, antes da morte dele, mano. Aí vira um negócio fácil, mano. É mesmo. Mas esse é o problema, você não tem medo de arriscar. Você às vezes tá aqui, não, eu vou aqui, daqui a pouco eu morro e já volto. O cara vai faz testando assim, ah, eu não vou nem me preocupar e não morrer, né? Já sai na louca mesmo jogando e dá certo. É isso que é pai, mano. Sem condições. É, mano, o cara não tem desafio nenhum, mano. O cara só vai tipo Rambo mesmo. O cara só vai andando e atirando, batendo nos caras. E seja o que Deus quiser, né? Se eu morrer, aí eu não vou perder nada mesmo, não vou ter uma dificuldade muito grande, né? Vou ter o checkpointzinho assim do lado aqui. Então pronto, menino. Então vamos lá. Não vai ter punição nenhuma mesmo. Então se lasque, né? Vou sair igual o Rambo mesmo ali na fase. Mas isso que a gente tava falando, Joel, em relação à desenvolvedora com o passar dos anos, elas se preocuparem do pessoal não querer abandonar os jogos dela. Eu acho que é por causa disso que os jogos ficaram mais fáceis, né? Porque antes você jogava um jogo, que o jogo, se você jogasse do início ao fim, ele demorava a média do jogo, né? Uma hora, duas horas. Só que o jogo era tão difícil, tu morria tantas vezes, tu repetia ele tantas vezes, até tu decorar todos os movimentos inimigos, aprender de onde é que sai todos os locais que você tem que pular, esquivar. Que aí você acaba jogando várias e várias horas. Só que com o passar do tempo, as desenvolvedoras repararam que se fizer um jogo muito difícil, a negada abandona o jogo. Só que tem casos que não acontece isso. Tem casos que o pessoal faz é amar, né? Que é, no caso, a série Dark Souls, né? Que quanto mais difícil, mais a galera gosta, né? Pois é, mano. No tempo que tava esse negócio de checkpoints e pra todo lado e praticamente o cara tinha um save state dentro do jogo, mano. Dentro do jogo já tinha um save state, né? Dos emuladores. Sim. Mano. Tu morria, tu apertava o botão e aparecia logo de uma vez. Aí, mano, o Demon Souls foi o primeiro jogo que o cara fez, né? O primeiro que o cara fez foi o Demon Souls, aí depois, 2009, né? O Demon Souls. Aí, 2011, ele fez o primeiro Dark Souls. E o Dark Souls, mano, ele foi se tornando ali famoso justamente por causa da dificuldade altamente elevada dele, né, mano? Os caras ali, o jogo era praticamente insano, mano. Os caras ali diziam que, mano, o jogo é muito difícil, mano, como é que pode, mano? E tal, não dá pra jogar isso não, dá não. Dá pra jogar. Até eu, mano, quando eu comprei o meu PS3... E aí eu vi a capa do Demon Souls, né, ali, pra vender num sitezão chinês, mano. Aí eu, não, vou comprar esse bicho aqui, mano. Aí eu comprei, né, e não entendi muito bem o jogo ali, como é que ele funcionava ali, a mecânica dele, né. Aí eu acabei vendendo ali meu Demon Soulsão ali, mano. Me arrependo até hoje ali, porque eu queria ter finalizado. Mano, eu me lembro como se eu comprei esse jogo também, Joel. E eu, detalhe, é raríssimo eu vender meus jogos, principalmente exclusivos. Mas esse jogo me deu uma raiva tão grande, mano, que eu vendi esse jogo, mano. Eu perdi o Demon Souls, assim, eu vendi na época. Aí o que é que acontece? Até hoje eu fico tentando buscar ele nas lojas de games da vida que vende jogo usado e não tem, mano. A negada guarda mesmo as sete chaves. Ficou raro. Só, mano. É porque, ficou, mano, raro. O Demon Souls, mano, ele teve uma tiragem muito baixa, assim, mano. Quando ele começou a ser vendido, mano, parece que foi 6 milhões de cópias ou foi 5 milhões de cópias que fizeram. Aí os caras venderam no Japão, né, e o jogo foi meio que tendo boca a boca, mano. Os caras foram, olha, joga esse jogo aqui, mano, pra ver se tu finaliza. Aí assim os caras foram crescendo, né. Mas até que no Dark Souls isso, eles estavam famosos ali. Eles pegaram talvez pela nostalgia do pessoal antigo. Ah, esse jogo é tão difícil quanto, sei lá, o Contra, esses jogos do Super Nintendo que era complicado. Acho que o pessoal se sentiu desafiado pra jogar, né. Aí começou a admirar o jogo, porque no começo eu acho que foi um fracasso. Tava até vendo um documentário lá dele, que no início não vendeu bem, aí depois o boca a boca que que fez a propaganda. O começo dele parece que é feito pra perder o jogador, mano. Mas você começa, mano, e tem uma pontezona gigante. E de repente, do nada, mano, vem um dragão e destrói tudo. E se você tiver na ponte, você morre na hora, doido. O que diabo é isso aí, mano? E o dragão, ele fica vindo direto, mano. E fica tacando rajada de fogo Souls. Direto em ti. É o Demon Souls, mano. O começo dele é Demon Souls, assim, não. Eu acho que é o. Eu acho que é o Dark Souls 1, né? Não, não é. Que tem uma... Não, mano, é o Demon Souls. Não, mas o Demon Souls, mano. Isso aí foi traumatizante demais. É o começo do jogo aí, João. Isso aí. É o começo do Demon Souls, isso aí. Eu sei que já o Dark Souls 1. No Dark Souls 1 tem uma parte muito parecida ali, que tem uma pontezona gigante. Aí tem um dragão vermelho lá em cima, né? Aí se tu tenta. Se tu tentar passar pela ponte, mano, o dragão vem dando rasante ali, tacando baforada. Pronto, de fogo em tudo. O Demon Souls é do mesmo jeito, só que é no começo mesmo. É no começo do jogo mesmo. É a primeira parte do jogo, é isso aí, João. Começo do jogo Ximaria. É isso. Tô dizendo, vai ter que ser assim mesmo, porque o... Tu é doido, o negócio eu não passava ali... não. Que diabo é isso aí, mano? Mas eu fiquei com tanta raiva que eu fui vender o jogo, mano. Quando eu vi que não tava conseguindo passar. Eu não fui nem olhar YouTube, nem nada. Porque na época não tinha tanto vídeo no YouTube, eu acho que era em meados de 2009, 2010, uma coisa assim. Aí eu nem fui atrás não, mano. Eu peguei, não, vou vender essa porra aqui e pegar outro jogo. Aí, ué, mas doido, já saiu Demon Souls, né? Dark Souls 1, 2 e 3, Bloodborne e Sekiro, né? Da From Software. E todos eles têm essa característica aí, né? Os caras fazem o jogo difícil porque querem. Eles fazem porque querem mesmo. Virou até o gênero, né? Souls-like, né? O pessoal chama. Que nem o Metroidvania. Souls-like. Mas vocês falando de vender o jogo, mas aconteceu também comigo, só que foi com Bloodborne. Eu comprei na época, lá em 2016, eu comecei a jogar, eu não passei daquele começo, eu já vou vender esse negócio aqui. É mesmo, eu só fui jogar. Bloodborne perde mais, acabou, mano. Tu é doido. É, mas aí eu só fui jogar quando eles deram na Plus, né? Aí eu, eita, não, agora eu vou jogar mesmo. Aí você vai aprender mesmo de vez. Mas é difícil, quem... você sai... O Joel, ele começou a jogar Bloodborne, Bruno, acho que foi por causa de ti, não foi não? Que tu indicou pra ele, aí o Joel foi lá, deu uma chance e se apaixonou pelo jogo, doido. Macho. Foi, eu, velho. O Bruno, ele falou assim, mano, não, mano, tenta jogar aí pra ver se desafiou, né, o cara. Desafiou. Tenta jogar aí, tenta finalizar pra ver se tu consegue. Aí eu, mano, não é possível. Aí eu vi assim, o jogo era, não, mano, dos mesmos produtores de Demon Souls e... Dark Souls. Aí eu, vixe Maria, mano, puta merda. Abateu um trauma, né? Aí eu, não, mano, esse tipo de jogo. Não, não, mas vamos testar aqui. Deram de graça, né, mano? Vamos testar aqui pra ver. Aí eu fui jogando. Aí eu, caralho, mano, puta que pariu. Mano. Não é possível. Aí passei ali do primeiro chefe. Aí segundo chefe, não. Caralho, mano, que diabo é isso, mano? Que porra é essa, mano? Aí vai, o jogo ele vai escalando. Eu acho foda, mano. Achei o Bloodborne ali, se tornou um dos meus jogos favoritos ali do Play 4, mano. Por causa disso, mano. Porque ele vai... Ele começa de um jeito, mas ele vai escalando ali aos poucos, mano. Aí quando ele vai... É, mano. Quando ele tá lá no final, mano, já acontecem umas coisas assim, mano, que tu não entende. Eu, irmão, mano. Que porra é essa, mano? O que tá acontecendo, mano? E o jogo ele vai ficando cada vez mais difícil, mano, e misterioso, assim, mano, porque a história dele é contada de uma maneira diferente, né? Assim, tipo, tudo já aconteceu, aí tu é jogado naquele mundo ali pra tentar entender, né, o que é que se passou naquele mundo, né, e tal, e tentar juntar as peças do quebra-cabeça, né? O Bruno aí que assistiu... A gente assistiu vários vídeos, né, mano, pra tentar entender ali a história, né? Pessoal, pra fazer tem que fazer quase um... Realmente é estudar todos os papéis, anotar tudo pra montar do quebra-cabeça e fazer a história do jogo, mano. Porque realmente se for pegar ali no meio do jogo, você não consegue entender, não, muita coisa, não. É porque o diretor, né, o Hidetaka Miyazaki, ele tinha... Na infância dele, ele gostava de ler mangás, né? Aí o pai e a mãe dele comprava mangás e dava pra ele ler, né? Só que ele não entendia todos os ideogramas, né, do jogo. Aí ele lia uma parte ali da história e completava o resto da história com a imaginação dele, né? Com o que ele achava que a história tinha, né? Por causa que ele não conseguia ler tudo, né? E ele disse que ele tentou levar esse esquema aí pra dentro dos jogos dele, mano. Do Dark Souls, do Bloodborne. Que ele conta uma história. A história central tá aqui. Pronto, é como se fosse assim. É como se fosse um quebra-cabeça de, sei lá, 5 mil peças. Tu vai tentando montar, né, o quebra-cabeça. Aí tu acha uma parte, acha outra. Aí vai formando a imagem, né? Assim, vai formando a imagem. Só que tem partes ali da imagem do quebra-cabeça que estão faltando ali, né? Aí tu vai tentar entender a história com a tua cabeça, mano. Tu vai tentar completar as colunas que estão faltando com a tua imaginação. E é isso que eu acho massa, mano, ali da série, mano, do Dark Souls, do Bloodborne. Isso aí é que eu acho massa demais, mano, da história, mano. Viu, Bruno? E não tem como negar que esses Souls-like aí, né? Os Dark Souls, os Demon Souls e todos esses jogos da From Software, eles incentivaram a criação de vários outros jogos que pegam o padrão dele, né? Eu acho que o mais famoso que copiou eles, o estilo deles, é o Hollow Knight, né? O Hollow Knight, ele fez um sucesso inacreditável, né, mancha? Aquele jogo, assim, de Metroidvania misturando com o estilo Demon Souls e tal. Fora mas também o Dead Cells, assim... né? Tu acha assim parecido, mano, o estilo do Hollow Knight com do Dark Souls, assim? Que eu acho tão mais. Não, mais rápido, por causa assim, dos o Hollow Knight. Talvez de você morrer, você tem que retornar até onde você tá pra recuperar seus. É verdade. Isso mesmo. A mesma coisa acontece com Dead Cells, né? Que também fez isso. E até franquias cinematográficas fizeram isso aí também, que foi o último jogo do Star Wars, que é o Star Wars Jedi Fallen Order, que copiou descaradamente esse estilo da From Software de jogo, né? De você ter que voltar onde você morreu pra pegar a sua experiência de volta e tal, e tentar escalonar a dificuldade com os chefes e por aí vai. Então, realmente, assim, eu acho que foi a grande moda dos games foi esse estilo de jogo aí, né? Que realmente a galera copiou demais, mano. Foi doido. O Igor Dreamer falou aqui, ó. Não é o jogo que é ruim, o controle é que não tá bom. Eu inventei muito essa desculpa com a série Dark Souls da From Software. Mas quando chegou no Sekiro, não tinha mais desculpa. O Sekiro tinha mais jeito, né? É ruindade. O Elder Brown falou aqui, ó. Acho que o Demon Souls deu sorte em ser um jogo difícil e vender muito. Na verdade, eu acho que não é nem sorte, mano. Acho que é porque o Demon Souls, mano, Dark Souls, mano, e o Bloodborne, ele tem muita qualidade, mano, assim, mano. De gameplay e tudo mais, mano. Eu acho que vendeu por causa do boca a boca mesmo, e por causa do que os caras sentiram desafiado, mano, ali do jogo. Mas é isso que eu falo, porque muita gente lembra deles pela dificuldade, mas até você pode reparar assim, se no jogo você tem várias armaduras, às vezes você tá com uma armadura específica, vou escolher essa aqui. Você chega num determinado inimigo, ele não te ataca. Você não entende por que ele não te ataca, se for ver a história, é porque você tá vestido como um aliado do inimigo. Tem todos esses negócios, esses easter eggs também dentro do jogo, você pega uma espada diferente que, sei lá, vem um aliado, você quer... É isso que é legal, cara. Você vai descobrindo coisas novas com o tempo, assim, com o jogo também. Fora o lance do fogo, né? Que os Dark Souls parece que o maior ponto fraco dos inimigos é fogo, né? Que é tanto que tem gente que brinca se o cara jogar com o mago de fogo, até a avó deles era. Que diabo é isso aí, mano? Que preconceito é esse? O Quarentão Gamer deu aqui 5 pilas, jogou 7 horas de Bloodborne. E não cheguei no primeiro. Eu cheguei, mas não matei, Quarentão. Cheguei, mas não matei. Até hoje o tá primeiro lá pra matar chefe, ele. O primeiro chefe é o padre, né? Esse é o primeiro chefe, é, Bruno? É o padre, não, né? O padre é o primeiro chefe obrigatório, mas tem aquele chefe que é tipo um grandão lá, um negócio feioso, que é logo no iníciozinho na catedral ali. Aí ele é o chefe opcional. É, acho que é a fera... Não sei se é a fera sedenta o nome. É clerical. É aquele que parece esse chefe aí, mano, o João assim. Ainda me deu a dica. O João ainda me deu a dica. Samuel, mas é só tu usar a técnica de enfiar a mão no peito dele, mas tu enfia a mão, dá um danozão absurdo. Só que o problema é que eu não peguei o jeito. O problema jeito é chegar perto, né? Esse... É, eu não sei, eu não consigo fazer o tempo inteiro. Aí eu acho que não tem como não, mano. Eu tenho que pegar o macete disso aí pra eu saber fazer na hora que eu quero, né? porque tem uns monstros gigantes no Bloodborne, né, que você vai lutar contra eles, que vai pra você matar rapidinho usando essa técnica aí. Só que eu não peguei o macete da técnica direito, então eu não consigo fazer toda hora na hora que eu quero, entendeu? Mas ela dá um dano bom também, velho. É o parry, né? Por isso que eu falo que o Dark Souls é mais fácil, porque você tem um escudo. No Bloodborne, no Sekiro, você não tem não. Você tem que aprender a usar esse parry, que é o contra-ataque, né? Você tem que apertar o botão na hora que o inimigo acerta em você. E tem outro detalhe também de dessa série. Esses dois eu não consigo pegar o time, Bruno, direito. Eu não consigo acertar toda a vida. Por isso que eu apanho tanto, mano. E tem outro detalhe que eu acho que o Samuel também deve reclamar, é a questão do não ter um mapa. Você não sabe que direção vai, o bicho é aberto. Não tem um mapa, Machou desse aí, mano. Porque eu sou um cara, mano, que eu tenho uma memória horrível, mano. Eu tenho que ficar anotando as coisas, tenho que botar alarme no celular, o Diabo 4. E eu vou pegar um jogo com um mapa relativamente grande e eu tenho que decorar, macho, onde é que tá as coisas, onde é que eu tenho que ir? Macho, tu é doido, isso é loucura demais, mano, pra mim, mano. É porque, né, dificuldade isso aí. É porque o Dark Souls, ele é um jogo de RPG, né? Ele é um RPG ali puro, né, e tudo mais, RPG de ação e tal. Tem vários status, né, tu pode aumentar e diminuir ali e tal. Só que ele é um pouquinho diferente, mano, porque assim, mano, no RPG de ação normal, né, o que é que os caras normalmente fazem, né? Você tem um lifezão ali, né, e tal. Aí você pega vários itens de cura, né, e tudo mais, e durante a aventura tu pega muitos itens de cura. Só que tu vai, né, andando e batendo e metendo a porrada, né, sem, né, punição nenhuma, né? Se tu morrer, tu volta ali um save anterior e pronto, continua a tua aventura ali. Só que no Dark Souls, macho, ele tem um esquema diferente, mano. Que, macho, se tu for e atacar ali feito um louco, macho, só sair batendo, mano, tu morre pro primeiro esqueletinho que aparece. Primeiro esqueletinho ali, tu tá morrendo, macho, ali, mano. Porque o cara tem. No Dark Souls, né? Na série inteira ali de jogos Souls-like. O que vai diferenciar ali na luta é tu entender ali o ritmo da luta, mano. Tu bater, se afastar do cara, tentar defender os golpes dele e tentar gerenciar aquela estamina dele, mano. Porque a estamina ali do jogo, mano, é um negócio quando tu aprende a gerenciar, mas aí o jogo começa a ficar melhor, assim, mas ele começa a ficar mais fácil, né? Vamos dizer assim. O jogo não fica fácil, mas ele fica melhor, né, de ser jogado, né? Mas a minha teoria, pô, não é que os jogos dessa série Souls é difícil. É porque, assim, é que você tá com nível baixo até em relação aos inimigos mais fracos. Porque, assim, se você fosse jogar, sei lá, o Final Fantasy, se você fosse enfrentar o Sephiroth logo no início, você não consegue matar ele. Se você pegar o início do Bloodborne e sair batendo os inimigos de pouquinho em pouquinho e aumentando o level, você vai começar a ficar forte pro início, né? É tanto que tem os caras que jogam New Game mais aí, não sei quanto, New Game mais 7 do Bloodborne, e mata um chefão com uma porrada, pô. É que depende do nível dele mesmo. Mas mesmo assim, macho, eu acho putaria isso aí no Dark Souls Bloodborne, é isso, mano. Por mais que tu esteja com um levelzão alto, mano, pode estar com level 135, mano. Se tu vacilar, mano, umas 3 caveirinhas, tu morre. Tu morre pra elas, macho. Mesmo jeito. É putaria demais, mas isso daí, mas. E tem gente que não entende, né, a jogabilidade do Dark Souls. Eu gosto muito ali. Eu joguei ali o jogo invertido ali. Quem que me apresentou o Bloodborne foi o Bruno aí. Disse pra mim finalizar. Eu virei fã ali do jogo ali. Tem até uma estatuazona aqui do Bloodborne aqui, que tá aqui do meu lado. Aí eu fui jogar. Não, mano, vamos ver aqui os Dark Souls aqui. Aí eu joguei o 3, depois joguei o 2, depois joguei o 1. E fui invertido. Foi na hora. E o Dark Souls é massa demais também, mas é um jogo muito massa, mas quando o cara aprende a jogar e tu passa pelos chefes, mano, tu sente aquela sensação ali de vitória, mano. Então, passei, porra, não sei o que, mano. Passei e tal, mano. Tem esse sentimento, mano, que é massa demais, mano. Quando eu finalizei o Sekiro, mano, eu comprei foi pizza, mano, pra comemorar, mano. Acabou de fazer, mancha, uma medalha assim, entregar a medalha. Mas falando em jogo falando em jogo difícil, mano, uma decepção que eu tive aí, não sei se vocês jogaram, não joguei, mas só acompanhando. O Battletoads antigão era difícil, mas o novo aí foi uma decepção, né? Essa dificuldade. É, o novo é muito fácil. Você jogar ele é Eu joguei. Eu tenho ele no Xbox aqui, que ele foi dado no Game Pass, no lançamento. Finalizou já, mano? Fácil pra caralho. Não, eu não finalizei, mas as fases, é muito fácil você passar por elas, não tem essa dificuldade. A própria fase da motinha lá, não tem mais aquela dificuldade que tinha no Nintendinho. Eles realmente deixaram o jogo mais fácil pra ver se conquista mais a galera, né? E não tem a mas mesma dificuldade dos originais. Mas a minha teoria é o seguinte, que ele fez foi atrapalhar, né? Que o pessoal acho que começou a reclamar que ele tá fácil, não? Ou é impressão minha? Não, pois é, ele tá bem mais fácil mesmo, né? Ele realmente tá bem mais fácil. E assim, em relação a esses jogos difíceis aí, tem franquias que acaba se acovardando, como o próprio Battletoads, e tenta deixar o jogo mais fácil. E já tem outras que muda as gerações, o jogo se transforma, se atualiza os gráficos e ele continua difícil. O melhor exemplo disso é o Ninja Gaiden, né? Porque desde o Nintendinho que ele é difícil pra caralho, os jogos do Ninja Gaiden, né, mancho? E o jogo do Ninja Gaiden do Play 2 é difícil também, viu, mancho? É doido. Pois é. E mas o do Play 3 também, viu? Um e o 2 é difícil pra caralho, mano. Um e o 2. Eu não joguei o terceiro, porque o terceiro a galera fala mal que só dele, dizendo que não é muito bom. Eu nunca joguei ele, não. Mas o 1 e o 2 é difícil, doido. É difícil que só a porra. Mas tem um. Quando você começa ele, galera, o 2, né, no caso, que o 1 eu não lembro direito, não. O 2 eu joguei há pouco tempo que eu peguei ele no Xbox. Que dá pra pegar, jogar ele no retrocompatível. Mas tem duas dificuldades quando você começa o jogo, mano. Tem a dificuldade, se eu não me engano, ninja, e a dificuldade acólito. Mas eu botei no acólito, que é pra ser o fácil, e ainda é difícil, doido. Que porra é essa, doido? É isso, mano. É muito difícil, mano. Tu é doido, mano. No fácil já é difícil. É, mano. Já é isso, doido. Eu jurava que o Ninja Gaiden tinha... O último era do Xbox primeirão, o último jogo que saiu. Então saiu pro Play 3, então, né? Saiu, saiu pro Play 3 também. Só que a negada não pega ele, mano, esse daí, porque não tem troféu, mano. Porque foi o começo do Play 3, aí não tinha troféu, aí muita gente não comprou por causa disso. Então o Bruno aí não vai pegar não, né? Vai pegar mais não. Aí, por causa dos não tem troféu, não, o Zé troféu. É, mas o só falar aqui um negócio de falar de troféu, mano. Eu comprei o Tony Hawk novo, né? Aí beleza, o Tony Hawk é o mesmo jogo do PlayStation 1 e 2, bem facinho, pegar as letras lá e tal. Assim, o jogo vai ser bem facinho de platinar e tal. Meu amigo, você termina de fazer as coisas base do jogo, que é, sei lá, 2 horas você faz tudo. Você vai querer ver os próximos troféus, eu desisti de platinar. Tem uns troféus lá, meu amigo, que é complicado. Achei mais difícil que Dark Souls, que você tem que saber realmente todas as manhas de... É praticamente você fazer um combo atravessando a fase inteira sem cair. Se você não saber fazer isso direito, meu amigo, você não, mesmo com as estatísticas lá em cima, você não passa, não. Eita, mas pro Bruno dizer isso, deve ser difícil pra caralho mesmo, meu amigo. Caralho. O Bruno falou aí, mas eu fiquei com vontade de platinar ali o Dark Souls 3, quando eu peguei. Aí o Bruno falou assim, não, mas tem um troféu dos anéis. Tem que pegar todos os anéis do jogo. Ah, vixe, mano, aí eu fui olhar quantos anéis tinha, né, na internet. Mais de 120 anéis, mano. Ah, o meu irmão, mano, o cara não vai pegar nunca, mano, isso daí, mano. Não, a grande facilidade, o que deixa mais fácil... Fala aí. Não, é que os anéis, você pode até pegar assim, beleza, eu vou caçando no YouTube e aí acho, mas tem anel que você só pega no jogo mais e depois no jogo mais, tem esse detalhe. É porque tem um anel, tem um, sei lá, um anel de vida. Jogando. Tem, sei lá, um anel de vida, aí o anel de vida mais 2 tu pega no New Game mais, no New Game 2, né? Aí o anel de vida mais 3, tu pega no New Game mais 3. Aí tu tem que finalizar umas 3 vezes, mano, pra pegar todos os anéis. Tu é doido. Aí eu, não, macho, o que facilitou ainda mais, macho, é porque o Dark Souls, ele é um jogo online, né? Aí o cara pode entrar no teu jogo, passar os anéis que ele tem pra ti, aí tu consegue pegar o troféu, mano. Aí é a única coisa que facilitou, mano. Aí o Bruno falou assim, mano, não, macho, o Dark Souls tem um negócio lá também de pegar as moedas. Pra tu pegar todas as magias, tem que ter todas as moedas. Aí eu fui olhar, mancha, como é que o cara pegava, né? Os medalhão. Aí, mano, tu tem que ir na sorte, porque o inimigo ali derruba na sorte. Eu tentei mais de 150 vezes pra pegar uma medalha. Puta merda, e quantas medalhas são? Não, mas são 30 medalhas. Céu. Caramba, acho não, mas tu é doido. Tu é doido. Sim, mas voltando, João, pra história das franquias de jogos difíceis. Uma franquia que me decepcionou muito. O João viu aí, eu comprei decepção. Um Classic. Classics dessa franquia, porque os jogos antigos ainda são muito bons, mas o novo, mano, é um pior que o outro, mano. Desde a era PS2, que só foi piorando. Eu tô falando da série Contra, negada. Né, série Contra, como vocês sabem, criou o Konami Code, né? Porque o jogo era tão difícil que criaram um código pros testadores lá dos jogos testar o jogo, porque o jogo era tão difícil, só tinha 7 vidas no máximo. Só que os caras não conseguiam chegar até o final, só com 7 vidas. Aí criaram o Konami Code pra ter 50 vidas pra ver se conseguiu jogar até o final e testar o jogo, mano. E ainda perdiam, né? E ainda perdiam. Putaria, viu, mano? O Thiago Bodão tá falando aqui, mano. Nioh foi outro que eu quitei. Não me acostumo com essa porra de parry. E eu vou te dizer outra coisa, ô Thiago Bodão. O Nioh ainda é mais fácil do que o Dark Souls. É porque assim, macho, o Nioh, macho, ele é daqueles jogos que seguiu o estilo ali Souls de gameplay, né, e tal, jogo difícil, né, e tal. Só que chega um determinado nível que tu tá muito mais forte do que os inimigos, macho. Aí o jogo fica fácil, macho. Ele não fica tão difícil mais, mano, depois de um tempo. É só no começo mesmo ali que o cara passa mal ali e tal. Mas depois tu evolui, o jogo vai ficando fácil. E quando tu aprende o negócio dos elementos ali, de usar os elementos contra os inimigos, aí é que fica mais fácil ainda. Pra tu finalizar. O nosso amigo Jota gosta muito do Nioh. Ele jogou tanto um quanto dois. É, o Nioh é massa. O 1 e o 2 é massa. Tem outro jogo, aquele Souls-like, aquele The Surge, né? Até que saiu um dia. Sim, de graça na PSN. Só que eu não consegui me acostumar muito com... De graça, né? Entre aspas. É. A putaria, mas foi desse dia aí. Corre. O Bruno chegou no grupo. Meu irmão, The Surge tá de graça. Os caras erraram o preço, botaram 130% de desconto. E o jogo tava R$0, ó, pro cara comprar. Aí todo mundo saiu doido. É, mas não sei o que, vamos pegar. Vai, eu consegui pegar. E eu acho que o Samuel não... Eu não consegui não, doido. Não consegui não. Baixa pra mim aí, mano. Não tinha internet, mas é foda, no trabalho. Aí a gente conseguiu pegar. Não ia gostar não, Samuel. Tu não ia gostar muito não, viu, Samuel? Ele é o Dark Souls, só que no futuro, né? Com robôs, né, e tudo mais. Não, joguei o demo dele, Bruno. Eu achei até legal a demo. Eu achei impactante. Tem um plot twist logo no começo, né? Você joga com um cara cadeirante, doido. E você usa um esqueleto. Um exoesqueleto pra conseguir sobreviver e tal. Eu achei legal essa ideia aí, mano. É doido. É massa, é massa. O Ray Ximenes tá dizendo aqui, ó. Já fiz jogador de Dark Souls chorar nas minhas fases de Mario Maker. Mario Maker ali, os caras... Fazem, mas o Mario Maker ali eu acho putaria, mano. Eu joguei uma fase lá que era um japonês tinha criado, mano. Aí a fase, mano, era só assim, mano. Era só uma plataformazinha e o resto era tudo buraco, mano. Eu acho que diabo é isso, mano. Como é que o cara passa disso aqui, mano? Aí é um esquema lá que o cara tinha que fazer, mano. Que era tu pular ali na caixazinha pra soltar a moeda, né? Só que tu tem que pular meio que na quina, assim, mano. Com o Mario pulando na quinazinha, assim, do quadrado. Porque na hora que tu pula na quina, que a cabeça bate, se tu pular de novo, ele dá um pulozão bem grandão, Mario. Aí eu acho que o cara fez uma fase todinha pro cara fazer isso até o fim da fase, mano. Aí tu tinha que ir pulando nos quadradinhos, mancha, ali pra acertar ali e não cair nos buracos, mano. Macho, não é possível não, mano. Diabo é isso, mancha. Os caras tão aí de sacanagem, mano. E o Ray Ximenes disse aqui que... Quero ver pegar todos os morangos dourados no Celeste ali. Celeste ali é outro jogo... Jogos em massa também, ó, mano. Joel, baixei ele no Switch, ó. Eu tô gostando do gameplay. Os gráficos é um merda, um lixo. Eu detesto os gráficos. Mas o gameplay dele é bom, mano. Eu tô gostando do gameplay do Celeste, mano. Eu tô jogando no Switch, baixando o Switch. Celeste e aquele Super Meat Boy é só pra você passar raiva, velho. Que é um jogo difícil também. Mas o bom deles, né, mano, do Super Meat Boy e do Celeste, né, porque tu morre aí tu volta automaticamente, né, pro comecinho da plataforma da fase e tal. Não, pelo menos não tem game over, né, assim. Você passou daquela fase, é um checkpoint, ok, isso é beleza. Mas o cara pegar os corações do Celeste é praticamente impossível, difícil demais. O Eagle Dreamer dizendo aqui, ó, pode não parecer, mas um jogo que não é o nível do cara é o Rogue Galaxy. O cara pode estar no nível 50, os inimigos da primeira fase do jogo pode estar rapidinho. O Bloodborne é do mesmo jeito. O Bloodborne e o Dark Souls é do mesmo jeito também. Ali. Se vacilar, a caveira lá enfia a faca em ti. Ali. Caveira, zona do mal. Ali. É doido, mas dá raiva demais, mano. Eu ali no level 70 e tantos já tinha matado quase todos os chefes, faltava só o último. Vou passar pela área das caveiras, a caveira já me mata. Mas tá que pariu, mano. Como é que pode? Mano? Caveira já baitola, mano. Sai daí, mano. Mais um que eu não achei tão difícil, hein? É difícil realmente pra pegar 100%. É o Cuphead, assim. Ele tem. É mais decoreba, né? Dos chefões também, assim, os movimentos e tal. Mas, assim, questão de dificuldade mesmo, até eu esperava um pouquinho mais, quando o pessoal falava tanto dele. É que talvez o pessoal veio pelo gráfico, né? Eu acho difícil, não é doido, é muito padrão pro cara decorar, mas... Por exemplo, eu tô numa parte agora, que eu entrei no segundo mapa agora, pra vocês terem uma ideia. Aí tem uma mulher que ela tá dentro do castelo, que é de doce. Aí ela fica mandando um bocado de inimigo pra tu enfrentar, mas aí cada um tem um padrão diferente pra tu decorar, doido. Sim. É foda. Mas e ela ainda fica foda, em cima do castelo atirando em ti com uma espingarda, mas que porra é essa, mano? O foda, mas porque assim, mano, o Cuphead aí, mano, um chefe, ele tem várias formas, né, mano? Ele vai pela fase 1, 2, 3, até a quarta fase. Aí quando tu mata uma fase, mano, que tu aprendeu já, né, o esquema ali da primeira fase, aí vem a outra que tu tem que adivinhar o que é que os caras vão fazer, né? Aí até pra tu pegar, mano, o ritmo ali e tentar entender ali os golpes do inimigo, aí tu morreu 50 vezes já. O que eu mais demorei foi o penúltimo chefão, que era um cara que tinha um dado. Aí você tinha que apertar umas combinações de dados específicas, assim, mais na sorte. Aí eu não sei, demorei demais, assim, mas... Realmente, sim, geralmente o chefão tem três formas, né? Aí você vai lá decorando os negócios. É tentativa e erro nesses jogos, assim. É, não, mas não, pois é, macho, o cara que tem uma boa memória, mano, um cara que tem uma boa memória, ele se dá bem porque ele acaba pegando o padrão mais rápido. O cara que tem a memória ruim, que nem a minha, bicho, pena, mas porque o cara é pra decorar aquilo ali, mas tu é doido, mas é quase uma prova, doido. Mas eu acho que o Dark Souls, ele também é do mesmo jeito, mas quando tu decora ali os movimentos do inimigo e tu entende como é que eles se movimentam, aí fica mais fácil, assim, mano, tu enfrentar ali os inimigos, né? Mas um jogo ali difícil também, mas era os Castlevanias antigos, mas ali era difícil demais, mano. Os do Nintendinho, mas que tu não controlava o pulo no ar, mano. Pulou e viu que ia cair, se fudeu. Porque não tem como voltar, aí, não. Mas esse Castlevania aí, eu acho que ele entra na categoria de jogo difícil, porque não era bem programado, mano. Porque a mecânica de pulo dos Castlevania era muito ruim, mano. Eu não gostava, não, mano. Não tem aqueles pulos, você tá aqui pulando, aí você bate em alguma coisa, aí arremessado lá pra trás. Tu é doido, mano. É tipo assim, toma, doidinho. E agora que tu bateu no inimigo, ó, se fode aí. O cara bate no inimigo, aí o cara pula lá e cai num buraco e morre, né? Macho, eu tinha raiva Eu tinha raiva na última fase do Castlevania Drácula X do Super Nintendo, mano. Que a última fase tu tinha que enfrentar o Drácula numas pilastrazinhas assim, mano. Aí se tu levar um golpe dele, pronto, lascou. Porque tu leva um golpe, ele te joga pra trás, né? E tu cai no buraco. E ainda é ruim, mano, tipo porque... É tipo umas colunazinhas da Grécia, aquelas colunazinhas brancas, né? Eu sei qual é, eu também jogo. É foda. E aí, mancha, ainda tem a sacanagem, mano, de que tu enfrenta o Drácula, depois que tu enfrenta o Drácula, aí ele vira um monstrão lá, um demôniozão bem grandão, mas... E ainda voa, mancho, o bicho. Aí na hora que tu vê ele descendo pra coluna que tu tá, aí tu, vixe, meu irmão, agora lascou. Não tem pra onde eu pular mais, mano. É, doidava, raiva, mano. É. O Igor Dreamer disse aqui outro jogo aqui, ó. Kid Camaleão do Mega é outro horrível. Especialmente porque nossa, não... Eu adoro esse jogo, mano. Não, eu adoro esse jogo, mano. Eu gosto demais de Kid Camaleão, mano. Tu é doido, mano. Que a Megala chama de Kid Camaleão, né? Mas o nome original é Kid Camaleão. Mas tu é doido, mano. Era massa demais, mano. Ele tinha mais de 100 fases, mas toda vida que eu ia na locadora quando eu era criança... A negada sempre usava a malaca de pular as fases tudinho direto pro final, mano. Pra enfrentar umas cabeças ondas gigantes, que era o último chefe. Aí de uma fase só já ia pra última, mano. No macete que eles tinham lá, que eles faziam. Mas eu dava o maior valor passar de fase a fase, usar todas as máscaras. Porque eu era doido, que de camanha era massa demais. Outro jogo difícil, porque era mal programado também. Eu não sei se a galera do chat já jogou. Ou se vocês jogaram também, do Mega Drive. Se chama Chacama. Chacama, os pulos do Chacama era horrível, mano. Tu lembra desse jogo aí, João? Chacan? Eu nem sei que jogo é. É, mano, era bizarro. Chacan? Esse é o design do Shao Kahn. Não, é Chacan, não, é Shao Kahn, não. O anime é Epic Cine disse aqui, ó. Chacan. Vou dar uma pesquisada aí. O anime é Epic Cine disse: o foda é a negada se matar pra finalizar o Dark Souls. E os asiáticos finalizam com a guitarra do Guitar Hero ou o tapete de dança. Aí desanima o cara. Isso é foda. Acho que tem uns caras aí que jogam com calculadora, mancha aí, mano. Não, vou finalizar aqui o Sekiro com a calculadora. Aí é putaria, viu, mano. É pra humilhar, viu, isso aí. Putaria, viu, mano. Mas o outro jogo que eu achava difícil também, mas na época era o Sonic 2, mano. Achava o Sonic 2 ali difícil, viu, mano. Porque ele era fácil nas primeiras fases, mano, mas depois, mano, os caras tacavam pau, mano, faziam suas fases muito difíceis, mano. É doido, mano, aquela fase do óleo ali é escrota demais, mano. Mas tinha um jogo até, que... Tem até que na jogo, minha infância... Você lembra que tem uma... Diga aí, mano, pode dizer. Não, só rapidinho. Tinha um jogo na minha infância que eu achava muito difícil, mas fui ver que eu era burrice minha. Aquele California Games. Só que tinha fase que não tinha final. O diabo é isso, mano. E eu lá, tudo de surf lá, 5 minutos lá e o bicho não acabava. Ih, mas essa fase é difícil. Pontuação infinita, né? Pontuação infinita. É que outro o da jogo... bicicleta tem final, mas o resto. Outro jogozão difícil que são uma porra ali do Nintendinho. Esse aí é. Esse é velho, viu, mano? Tu é doido, mas... É, a galera bota nos comentários aí se você souber que jogo é esse. É o Ionoid, mas... Acho que Ionoid é faria demais, mas... É um boneco, Ionoid, mano, vestido de coelho, mano. Um boneco vermelho vestido de coelho, mano. E ele fica com um ioiôzinho assim, tacando nos caras, mano. Mas esse jogo é aquela tipo Mega Man, mano. Aquela fase da pizza, né? Aquela fase da pizza, eu nunca entendi direito aquele negócio lá. É difícil, mancho. É difícil demais, mancho. É doido, mancho. Vamos ver outros comentários aqui, ó. E outra coisa, a gente tem que lembrar de uma lenda que surgiu da Nintendo, que é a lenda do Mario Lost Levels, né? Que ele era pra ser o Mario 2, só que era tão difícil que a negada não lançou nos Estados Unidos, só lançou no Japão. E nos Estados Unidos eles lançaram aquele Mario adaptado, né? Que é de outro jogo. Justamente porque o Mario Lost Levels é difícil que só porra, macho. Eu peguei no Virtual Console do 3DS pra conhecer ele. Ainda vou jogar ele ainda. Eu zerei o Mario 1, mano. Mario 1 é massa demais, viu, mano? Mario 1 ali eu finalizei também. Mas o Lost Levels é que dizem que é difícil, né? O Mario Lost Levels. O DVD Treta está dizendo aqui, ó. Chacan The Forever Man. Forever, é, mesmo. Esse é o nome completo. Esse é o nome completo de Chacan. O Chacan, Joel, é tipo um zumbi, mano. Ele é todo deformadozão, macho. Ele vai entrando em vários. Eu acho que é inferno, mano. É em vários infernos que ele vai, mas é doideiro, mano. Chacan. Só que o problema é a jogabilidade do pulo dele, que eu acho muito ruim, doido. O pulo do Chacan é horrível, mano. O Thiago Baldão tá dizendo aqui, ó. Demon's Crash era outro jogo tormentoso ali. Acho na charra difícil, não, mano. Demon's Crash. Tinha alguns chefes que era... Tinha alguns chefes que era o cão ali. Eu acho só o chefe final, João, que era difícil mesmo. Se tu for jogar sem armadura principal e tal, aí realmente é difícil. Mas tudo completinho, dá pra ganhar dele de boa, mano. Porque o chefe, o último chefe, tinha muito life, mano. Pra tu matar é meia hora, mano, atirando nele ali. É doido, bicho. Fagner Cruz, vocês já jogaram Dangerous Dave 2? Nunca vi, não. Esse bicho aí, não. Sei, não. Eu nunca ouvi falar, não. Parece que tem um celular. Tem um Ghost in Ghost também, né? O joguinho ali do cavaleirozinho ali. Ficava jogando, pegava as armaduras. Sei. O ruim dele, mas é porque assim, eu finalizei do Super Nintendo, mas o Super Ghost in Ghost. O negócio dele era o seguinte, ó. Porque tu chegava até o final, aí não finalizava por quê? Porque quando tu chegava no final, tu pegava tipo um negócio lá de um item pra tu voltar todas as fases de novo. Aí tu tinha que pegar a armadura dourada e tinha outra arma lá que o cara pegava que ele soltava tipo um Hadouken, assim. Aí tu só finalizava o final verdadeiro se tu finalizasse de novo pegando esse Hadoukenzinho, a armadura dourada e passando pelo jogo inteiro, mano, pra chegar no último chefe. Aí tu enfrentava o último chefe acaba... Acaba tem que ter, vou fazer uma referência aí do setor 2814 do Bruno. O cara tem que ter a força de vontade de uma lanterna verde, viu? Pra isso aí tudinho. É doido. Era difícil, mas... Tem nem condições não, mano, um negócio desse. Tem outro jogo também ali que é estilo Soul, só que é de tiro, né, Samuel? Que a gente tava até jogando. É o Remnant from the Ashes, né? Sim, meu irmão, esse jogo é massa, meu. A gente parou porque o Dinho toda a vida ficava pedindo, não, mas esse jogo é muito difícil, não joga mais não. Aí tá jogando nós três, mano, tava até divertido. Mas o Dinho achou o jogo difícil demais, que a gente acabou parando. E o Baitola ainda inventou de vender o PS4 dele. Mas, Bruno, mano, esse jogo é massa, mano. Remnant from the Ashes, macho, esse jogo é massa, mano. É um Dark Souls multiplayer, estilo Destiny, terceira pessoa. Só que é difícil pra caralho, doido. Macho, a gente parou, né, Joel? Tipo num barbárvore gigante, Bruno. Macho, é difícil porque tu tem que fazer as esquivas no tempo certinho, mano, de umas explosões lá, de umas sementes que ele joga, né, Joel? E o Dinho todo tempo errava o tempo, aí ficava xingando direto, mas ficava doido, mano. Porque era difícil demais, mano. E o Joel passou aqui, sozinho, foi desse chefe aí? Esse jogo é sozinho massa. Ali. É massa pra jogar de galera, macho. Ele é legal, mano, jogando de equipe. A gente até deixou três jogar pessoas, né? O Dinho parou de jogar com a gente, mas senão a gente tinha continuado, mano. Então é doido, o jogo é massa, velho. É três pessoas, né? O jogo já continuou só, né, jogo? Tu chegou. Tem multiplayer, acho que é quatro pessoas no máximo. É três ou é quatro pessoas no máximo? Tu chegou a continuar, jogo, até o final, não, né? Tu só passou desse mestre aí, né? Não, foi até uma parte lá de fogo, lá, que o cara entra numa caverna de fogo lá. Aí depois eu parei de jogar também. Teve até um recente também, um jogo que é... Acho que é até indie, né? Esse Mortal Shell também que saiu. Só que o pessoal criticou que ele é muito curto também, estilo Dark Souls. Chegaram a ver, não? É. Esse eu não cheguei a ver, não. O Dark Souls, é legal. From the Ashes é bem feio. Eu pensava que o Dark Souls... Parece que a diferença, porque assim, você é um boneco pelado assim, aí você pega a armadura do inimigo e você vira o próprio inimigo, né? Você vai pegar as habilidades dele e tal. Pode dar uma olhada aí. Eu imaginava Switch, que Tem Switch, hein? Não, eu acho que não. Eu imaginava que o... Switch, as coisas agora. Eu pensava que o Dark Souls, mas ele era um jogo menor, assim, mas tipo de 15 horas e tudo mais. Mas cada um dos Dark Souls, mano, tem uma média de 36 horas, mano, o jogo, mano. É doido, é um jogo grande, mano, Mas eu fiz uma pergunta aqui no Instagram, mano. Por que você, inclusive, né, segue lá no Instagram, @azileitor lá no Instagram. Que jogo você desistiu de finalizar porque era muito difícil? Eu já perguntei pro Samuel e pro Bruno aí. Eu acho que não tem não, Bruno aí. Mas o Samuel, eu acho que ele tem. Tem. O mais recente aí, o Joel foi testemunha. Eu não desisti, mas assim, eu desisti temporariamente, mas eu vou voltar pra ele, tá guardadinho aqui. Eu comprei ele em mídia física. Que é o Sekiro, eu tenho que voltar pro Sekiro, é questão de honra. Eu desisti, mano, depois que eu venci do Ogro, o Joel disse que era um subchefe, meu irmão, me senti tão horrível jogador, mano. Tu é doido, mano, foi uma decepção muito grande, mano. Mas eu vou voltar, mano, pro Sekiro. Esse foi o jogo que eu desisti, o mais recente que eu desisti por causa da dificuldade foi ele. Acho, é porque mas, tu... Os Dark Souls tudinho, o Bloodborne também eu desisti por causa da dificuldade. Enfim, é. A maioria desses jogos, assim, Souls... Agora tem um jogo Souls que se baseou no Dark Souls, que eu até falei pro jogo que eu sou fãzaço desse jogo, eu zerei ele. Eu não sei se vocês zeraram ele, eu acho que o Zé não zerou não, porque o Zé não pegou na época que saiu no, na Plus. Que é aquele Lords of the Fallen. Você jogou, Bruno, esse jogo aí? Lords of the Fallen? Ele é estilo Dark Souls também, mas esse jogo é... Eu gosto muito desse jogo, mas eu zerei ele, mano. Foi um dos poucos jogos desse estilo Souls que eu zerei. É, eu joguei ele antes de aprender a jogar no Bloodborne, né? Então não voltei pra jogar ele não, mas é boa lembrar dar uma lembrada nele. Eu na minha época, no Super Nintendo, eu lembro de um jogo que eu não consegui terminar, que era o Robocop 3, cara. Eu troquei minha fita de futebol por esse do Robocop. Não, cara, acho que foi nem a história do Joel e do Zelda que ele trocou. Não, troca pra esse jogo aqui que é massa, não sei o quê. Eu troquei, era uma porcaria esse Robocop tão ruim. Aí o filme já é ruim, mano. O filme já é ruim, imagina o jogo. Nossa, mano, o jogo é ruim. Robocop 3. Putaria, viu, mano? Mas um jogo ali que eu desisti, mas foi o Demon Souls aí, mas porque eu me arrependo ali, mano, até hoje aí. Quando sair o PS5 ficar aí R$2.000, eu compro questão PS5. Questão de honra, né, questão de honra. Demon Soulsão aí, pra voltar a jogar o Demon Souls. Mas o... Eu, Paulo Lopes, disse que um jogo ali que ele desistiu foi o Blackthorn. Blackthorn, mano, você achou difícil, mano? Super Nintendo. Normal. É doido, não acho difícil não, normal. Acho massa, mano, Blackthorn era massa demais. O Marlen C. Ele disse que é o Crash 1 que ele jogou. O André Nascimento, ele disse 2 aqui, Bloodborne e o Dark Souls 2. Quer dizer que o 1 e o 3 ele acha difícil, ele acha fácil, né? Só o 2 é que é difícil. Mas o 1 e o 3 ele conseguiu finalizar. O Dark Souls 2, mas eu achei que ele é um pouquinho diferente ali do Dark Souls 1 e do 3, mas o Bruno aí finalizou. Eu ainda não finalizei o Dark Souls 2. Finalizei o 1 e o 3 ali só. Eu acho ele meio difícil, diferente assim, sei lá. É, ele dificultou umas coisas assim, mas facilitou em outras. Mas acabar que no início dele é mais complicado de você começar mesmo, assim. O Will mas 91 é Santos. É verdade que o Demon Souls 2 é o patinho feio do, da. Ou melhor, o Dark Souls 2 é o patinho feio da série Dark Souls. Que tem é porque não... muito mal dele. Tá? É porque não foi o criador que fez. Mas por isso. E também o mapa dele não é aquele mapa totalmente conectado, né? É uma coisa mais... Você tá num centro ali e você vai pra um lado e vai continuando reto. Aí vai pro outro, você não consegue fazer aqueles atalhos, né? Você faz. O Will 91 Santos disse que era o Cuphead, que ele desistiu, mas depois ele voltou e platinou o jogo. O cara foi determinado aí. O Laerme TNT disse que o Battletoads e Double Dragon do Super Nintendo ele não conseguiu finalizar. Eu achava massa, mas esse jogo aí, mano. Battletoads e Double Dragon ali. Eu parei na fase da motinha, João. Eu nunca consegui passar dela. Tentei ninguém várias passou, vezes, não consegui. Mas eu ficava apertando start, doido, pra ver se eu desviava, doido. Não conseguia, mano. Não consegui passar a fase da motinha até hoje. Tentou nem com o save state, não tentou, não? Não dá pra fazer não com save state? Não tentei com save state. Hoje em dia, eu não tentei com save state não, mas eu vou tentar porque tem aqui no retro game aqui, eu vou ver se eu tenho de novo. É que eu queria só saber o que é que tem depois dessa fase. Antes dela, mas tem uma fase difícil. A fase de cair no penhasco, é? Eu também não sei não. Eu não... O Chicon BK e a Loane Carneiro. Aliás, deixa eu ver aqui. Não, o Chicon BK, ele disse que era o Sekiro, que ele desistiu ali de jogar. A Loane Carneiro disse que o Cuphead foi o jogo que fez ela desistir de jogar. É pior, mas que eu acho o Cuphead ele é difícil assim, mano. Mas eu acho que é mais o cara tentar mesmo ali, mano. Porque depois tu aprende ali os movimentos dos inimigos, né? Aí é só a habilidade mesmo do cara, né, mano? Pra passar ali do chefão ali. Depraciano disse que o Bloodborne Ele sonha em algum dia voltar pro jogo ali. Bloodborne. Que ele não finalizou. O Júlio, ó. Vive o Júlio, ó. CS Júlio Soares disse que o My Hero dos Master System desistiu de jogar porque era difícil. Não, o Júlio foi o Horizon Zero Dawn aí, o Júlio. É, isso aí foi verdade. Até hoje. O Dingo Medrado disse que o Tom Jerry e o Moonwalker do Master System não conhece ninguém que finalizou, pois vai conhecer agora. Porque eu finalizei o Tom Jerryzão do Master System ali. Esse Tom Jerry aquele... é difícil, mano. Se for aquele, mano, que tu tá falando, o Dingo, é aquele que é o Tom que fica ali perseguindo e aí você controla o Jerry pulando pelas coisas. Eu finalizei esse bicho aí, mano. Finalizei esse bicho aí. No final ali, o cara parece que o cara solta uma gaiola em cima da cabeça do Tom ali, aí prende ele. Mas é uma putaria dessa aí, mano. O Fael Maciel disse que o Alundra foi um jogo que ele desistiu. Caralho, mano, desistiu do Alundra, mano. Eu acho massa demais o Alundra ali, mano. É o Zelda do Play 1. O Side Victor Mota 95. Side Pocket... era difícil, nunca consegui zerar, dava um trabalho da porra ali, né? Realmente. Nunca... jogo de sinuca, ali o cara tem que ter técnica, viu? Jogozão de sinuca dos bons, assim, eu gostava realmente... demais. Eu gostava mais jogar de dois. Zerando, eu joguei muito pouco o Side Poker. Realmente, esse jogo aí eu nunca finalizei, não. Ali. Dos copos de vidro lá que tinha também, né? Aí ele é difícil. O Manel tá aqui no chat, ó, a galera tá. Fazendo aqui a denúncia, dizendo que o Manel tá no chat. Putaria, velho. Anime Cine, um jogo que nunca finalizei foi Battletoads, porque tinha um Dynavision 3 e todo jogo travava a fase que desse um poço pendurado. Numa corda. Isso daí que eu tava falando. Sim, é difícil. Usei também, essa fase três é muito fitas... difícil. Tá dizendo que usou três fitas diferentes e todas as três travavam no mesmo poço. Então eu tô videogame. Dynavision é um pirata da. Comprou na Paz do Cisco. Piratão. Adrian Fernandes, quem é o cara de baixo aí? O Gaveta, né? Saiu lá do Jovem Nerd. Na verdade, de demissão lá. É o Bruno, mano, do setor 48. Como é? Eu não decoro de ruim, viu, mano? É só pra ficar continuando ruim, com a piada, viu? Tô vendo, mano. Nunca vai morrer a piada aí. É o setor2814.com.br, né? Podcast da DC aí. Especializado na DC, né? Inclusive, ele disse que ia fazer um podcast lá de Sekiro, né? Aí, vixe, não sei aqui. A gente tem que falar disso, mas lá no setor 2814 tem uns podcast off, né? Que eles falam de assuntos que não são a DC. E um dos que eu achei mais legal foi eles falando da série Dino Crisis, mano, que o PC de Nome participou. Ficou legal pra caramba. O PC queria fazer no Azila, ele meio que comprou os direitos pra fazer no setor, né? Foi massa, ficou bom, mano, o podcast. O Samuel perguntou se o Remnant. Aliás, foi um jogo aí que ele perguntou se tinha no Switch, né? Foi o Mortal Shell, né? Mortal Shell. Isso, Mortal Switch. Shell. Os caras disseram aqui que o Switch não tem nada, mas é parcela pra pagar ali. Tu tá é por fora, mas tem tanto jogo que eu fico é doido, mano. Tanto jogo que tem, mano. Tu é doido, é jogo demais. Ô, putaria. Inclusive, né, já deu a hora, né? Já estamos passando ali da hora, né? Vamos embora. Já vamos deixando aí o... se empolgando, mano. Já vamos deixando aí os salves. O Bala tá aqui online também. O de sinuca é o Side Pocket. Side Pocketzão é difícil, mano. Side. Inclusive tinha aquela voz zoada, né? Ele começava o jogo, aí o cara. O cara não entendia direito. É tipo a babá dos Muppet Babies. Era tipo. O jogo ali era tipo um bar, né, mano? O cara. Às vezes ele se sentia era no bar jogando sinuca, né, mano? É, doido, né? Chega, vocês viram que saiu o GTA 3 pra Switch, quando foi ver, era piratão. Os caras fizeram. Vixe, Maria. GTA Taria, dublado, eita, mas olha aí, primeiro jogo dublado da GTA ainda no Switch, tá? Era os caras piratear. Inclusive tem um jogo agora brasileiro, né, que é tipo GTA, né, o 171, o nome do jogo, 171, estaria demais, mano. Eba, tá massa os gráficos lá, no bairrozão. Estrada de terra, só os Uno Mille lá na escada da cima do carro. Fiat 93 ali, o cara com um fuzilzão andando na rua, putaria. Putaria, acabou-se. Bala Games, presented by Data East. Já aquele também da EA, né, mano? Como é que era? Era EA, tudo game. Tudo game. A vozona mó putaria, mano, dos caras ali. Pedro Lucas, aquela rua do 171 parece a da minha casa. Xi Maria. Gravaram lá, foi, mano, o jogo. Ô, putaria. Vamos ver, vai sair, né, pro Play 4, né, mano? 171 ali. Vamos jogar aí, pra ver como é que vai estar o 171zão. Ô, putaria, mano. O Rollcast RPG tá mandando aqui um salve aqui. Manda um salve para o meu tio, que é desenvolvedor de games e mora na China. Lá e venho. Lá e venho. Eita, lá venho, lá venho. Li em rabo. Aí dentro. Oh, putaria. Tem um jogo que é Nutella, do Consalfim, que eu acho que tô jogando modo tutorial. O Koala tá dizendo aqui. E o Cyberpunk, Gabriel Souza, vai ser fácil? Eu acho que vai ser no mesmo nível ali do The Witcher, né? O Cyberpunk ali vai ser quase a mesma dificuldade, né? Só que o que me desempolgou ali do Cyberpunk foi ser primeira pessoa, mano. Aí, mal pai, mano. É pai. Primeira pessoa. Inclusive, é isso daí, né? Vocês querem mandar algum recadozão aí? Fazer o show de vocês aí, o sitezão aí? Façam aí. Aí fica os dois esperando. Não, começando aqui rapidinho aí, depois o Bruno emenda. Pois bem, vai. Sigam aí, arroba Cabine do Tempo. É. Não, então bota lá. Ah, rapidinho. Sigam aí o Cabine do, arroba Cabine do Tempo em todas as redes sociais. A gente tá lançando vídeo de indicação. Olha aí. Samuel só tá com um pouquinho de internet lag. Ficou... Né? Fala de novo aí, Samuel. É, o lagzão doideira, viu, mano? Ah, vai primeiro, Bruno, depois eu falo o meu. Vai lá, rocha aí. Desiste. Então, quem quiser dar uma olhada aí, só procurar setor 2814 no YouTube, Instagram, Facebook, qualquer coisa que você acha a gente aí, conteúdo da DC aí. Olha lá, Samuel, que tá com lag aí. Pronto. E pra fechar o meu é arroba cabine do tempo. É, eu que tô com lag, né? Pronto. E pra fechar o meu é arroba cabine do tempo em todas as redes sociais. Segue a gente também lá no Instagram e no YouTube do Cabine, quem sempre tá indicando jogos antigos e novos lá no nosso YouTube, arroba cabine do tempo. É isso aí, Joel. Fechou com lagzão, mas fechou. O Anime Epic Cine tá dizendo aqui, Sekiro é difícil porque foi idealizado pelo Nokomo Kudikara, o mestre do desafio. Aí dentro. Oh, putaria, os caras perguntando aqui, cadê a balança, Samuel? Aí dentro, oh, putaria, viu, mas... Vamos embora, né? Vamos embora aí, né? Porque os caras estão frescando e eu já tô com fome também, né? Eu também, eu quero jantar. Podcast dá fome, mano. Os caras pensam aí que é fácil fazer podcast. É. Inclusive, vamos embora. Até a próxima live. Um abraço. Se inscreve aí no canal, hein? Se inscreve no canal. Tem todos os links aí das redes sociais aí embaixo. Né? Até a próxima live. Um abraço. E falou! Falou!